Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Vamos analisar algumas palavras do Papa Francisco acerca da falta de emprego e da falta de dignidade no trabalho, que se transformam muitas vezes em escravatura. O Papa diz que uma sociedade que está organizada desta maneira, com uma concepção economicista, procura o lucro egoísta, fora dos parâmetros da justiça social, e que esta sociedade não está bem, não é justa e vai contra o próprio Deus, que quis que a nossa própria dignidade começasse com o trabalho. Vou colocar a primeira questão aos meus convidados, e que é a seguinte: vou fazer algumas citações do Papa em relação ao trabalho para, enfim, para nos sintonizarmos em relação a este assunto. O Papa Francisco, no 1 de maio, pediu aos políticos que façam um esforço para criarem empregos. Diz que é uma concepção economicista da sociedade que procura o lucro egoísta, fora dos parâmetros da justiça social, e quando assim é, as pessoas são vítimas da escravatura do trabalho, quando devia ser o inverso. Quem tem a dignidade é a pessoa humana, e sendo assim, o trabalho devia estar para a pessoa, ajudando a sua dignidade, e não o trabalho como escravatura a tirar a dignidade à pessoa humana. Portanto, como disse há pouco, estão aqui várias citações, se é que posso utilizar este termo, do Papa, e vamos começar por aqui. Peço, portanto, um achega a este comentário que agora fiz. Só que enquanto agora estava a falar, estava-me a lembrar, quando disse o trabalho da escravatura, o ser humano é o único que tem realmente capacidade para trabalhar, sem ser escravo. Porque os animais, quando escravam, lembro na minha infância de ver lavrar a terra com os bois, portanto os bois estavam a trabalhar, mas eram escravos do homem. Portanto, o ser humano é o único que tem capacidade para trabalhar sem ser dentro da escravatura, inclusive de improvisar trabalho, de transformar a sociedade através do seu trabalho. Eu achei graça, agora neste momento, nunca tinha pensado nisto, achei piada esta situação. E por outro lado, acho que realmente o mal que acabou por acentuar, eu acho que o mal do trabalho visto de uma maneira muito economicista, demasiado economicista, deriva dos valores, porque hoje em dia nós estamos numa época de antivalores e não dos valores cristãos com que, digamos, pelo menos na minha idade, me habituei a contemplar e a desenvolver. Sim, senhor. Não sei se alguém mais... Peço mais um comentário. Eu acho que o Papa Francisco já tinha dito aqui há uns tempos atrás, pouco, ou na altura mesmo que assumiu as suas funções, que o homem não devia ser visto em função daquilo que produz e daquilo que consome, mas numa amplitude muito mais vasta, porque não se reduz somente aos movimentos. Portanto, como outras encíclicas, há encíclicas que lá para trás, de Renovaram, que fala muito da dignidade do trabalho, da dignidade do trabalhador, tudo isso, é claro que se o trabalho for visto só do ponto de vista, como se diz, economicista, tira dignidade ao homem que trabalha para quê? É evidentemente para poder sustentar-se a si próprio e aos seus a partir daí, mas também para se realizar como pessoa. Ele não pode fazer como lá está, como dizia a doutora Teresa aqui, que os bois também trabalham, mas são mandados por alguém, que são tão condicionados, e o ser humano não pode ser condicionado dessa maneira. Portanto, tem que se realizar como pessoa. Francisco. Ora, viva Armando, ora, viva ouvintes. caros amigos aqui de mesa. Esta declaração do Papa no dia 1 de maio, dia do trabalhador, penso que remete-nos para esta questão tão candente nos nossos dias da relação, da dignidade da pessoa humana e na sua relação com o mundo do trabalho. Nós não nos podemos esquecer que, enquanto falamos, assistimos ao maior flagelo desta nossa sociedade portuguesa contemporânea, que é a crise do emprego. O desemprego vertiginoso que atinge tantas e tantas gerações. Ainda quem acompanha aquele programa da RTP, o Prós e Contras, tem visto nos últimos dias, este é um dos temas recorrentes, que lá tem aparecido inovação, mas já há possibilidades para inovação, não há. Os nossos jovens têm que emigrar. Eu estive há dias na bênção das pastas de uma das minhas irmãs, que concluiu agora a sua formação, e na altura da apresentação dos símbolos dos vários cursos, havia um moço de cada curso que ia ao microfone e que dizia: finalista do curso X, tantos finalistas. Do curso tantos finalistas. E havia lá um ou outro mais perto, que mesmo no meio da missa adjetivava os finalistas. E dizia, por exemplo, do curso de gestão, 50 novos brilhantes finalistas. Então a gente se ria um pouco. E lá para o fim, há um que se sai com esta. Já não me lembro qual era o curso, uma engenharia qualquer. Do curso de engenharia não sei de quê, tantos novos imigrantes. E ficou assim um ambiente na catedral, que o bispo nem sabia de rir, nós nem sabíamos de rir, se bater palmas, não sei o quê. Porquê? Porque estamos nisto. Quer dizer, aquele rapaz fez ali uma intervenção que nos deixa a pensar. Tantos novos imigrantes, não é? E nós vemos isto. Eu ainda estes dias estava a preparar, nós vamos ter aqui, não, ou tivemos, à altura em que o programa sair, tivemos a bênção das pastas, e tive uma reunião com os finalistas que vão fazer a bênção das pastas, cerca de 50, preparar a celebração, o sentido da bênção, etc. E quer dizer, e depois falávamos sobre estas dificuldades, a ansiedade que eles têm nesta hora. E estes jovens que acabam agora a sua formação superior, a grande dificuldade que têm é: vou acabar depois de ter feito estes anos de investimento e os meus pais terem tanto sacrificado por este investimento, eu vou acabar numa profissão que, embora se conseguirem arranjar, ótimo, mas que não tem nada a ver com a sua área académica de formação, ou terei que emigrar. Se quer ter outro género de vida e quer pôr a render os dons que recebi pela minha formação. Este é um gravíssimo problema, não é? Nós estamos a assistir aqui no nosso país, na nossa Europa, fruto desta crise em que vivemos. E o Santo Padre, no dia 1, mete o dedo na ferida. Aliás, o Santo Padre gosta muito de o fazer. E denuncia, não é, esta escravidão em que se chegou, porque qual é a escravidão? Escravidão do lucro, não é? Escravidão do lucro desalmado, sem isto, sem alma, em que a pessoa passa, em vez de ser o fim de toda a construção social, a pessoa é um meio para ele. O senhor professor já aqui há pouco citou Rerum Novarum de Leão XIII, que dizia precisamente isto: o capital sem pessoas não é capital. Era uma frase. Não é justo, não é digno, não é na sua verdade. Lucro fácil sem passar pela pessoa humana, sem a ela se dirigir como finalidade, não é lucro honesto, verdadeiro. E isto remete-nos para esta questão da doutrina social da Igreja, perceber que a Igreja tem uma, e acho que poderemos aqui também dialogar um pouco mais sobre isto, tem uma maneira de entender a realidade social, que pode nortear e ser para os tempos de hoje extraordinário. O Papa Francisco, penso que nestes dois meses de pontificado, por duas vezes falou disto. Falou agora no dia 1 e falou há pouquíssimos dias sobre esta realidade, criticando o sistema financeiro existente na Europa e nos países europeus, nos países ocidentais. Diz-se que o desequilíbrio na distribuição dos rendimentos deve-se, diz o Papa, a ideologias que promovem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira, negando assim o direito do controlo aos Estados em ordem a promoverem o bem comum. A maior parte dos homens e mulheres dos nossos tempos continua a viver em precariedade diária, o que implica consequências psicológicas como o medo e o desespero, fenómenos que ocorrem nestes países considerados ricos. Este posicionamento, continua o Papa neste discurso recente, perante o dinheiro, o poder e os mais pobres, revelam a recusa da ética e também a recusa de Deus, considerado nos meios financeiros, económicos e políticos como perigoso, dado que chama o homem à sua plena realização e à independência de todo o género humano, do género de escravidão. Ou seja, o Santo Padre vê aquilo que ninguém quer ver, que nesta crise que vivemos, o que há no fundo é uma crise antropológica, uma crise de valores, uma crise ética e, em última análise, uma negação do próprio Deus. Porque a liberdade para a qual Deus nos chama, a dignidade que significa ser imagem e semelhança de Deus, é um perigo para esta gente que, na busca pelos bens financeiros, na busca pelo capital, acaba por esquecer toda a realidade humana e toda a dignidade da pessoa humana. E isto é algo um tanto ou quanto inovador no diálogo da Igreja. Porquê? Nós sabemos que a Igreja Católica, na segunda metade do século XX, esteve muito mais... Primeira e segunda metade do século... Do século XX, melhor dizendo. Esteve muito mais empenhada na promoção de uma luta e, sobretudo, de uma denúncia das aporias, dos erros da esquerda económica, né? Dos movimentos esquerdistas. Eles estavam na berra, assumidamente faziam a sua profissão de fé ateia, né? Não esqueçamos que no dia 13 de março de 1917 estava Nossa Senhora a aparecer aos pastorinhos e estava Lenina a compor o seu hino, o seu credo ateísta. Portanto, no mesmo dia. Engraçado. Resultado, a Igreja, ao longo do século XX, por necessidade histórica, porque havia esse perigo de que o comunismo ateu tomasse conta das estruturas sociais, dedicou muita da sua luta a essa dimensão. Até quem lê a história do Concílio Vaticano II vai perceber que havia um conjunto de bispos que criam, no texto conciliar, uma crítica pura e dura ao regime comunista ateu. Que o concílio, muito ao de leve, sem nunca referir-se a estes termos, acaba por condenar. Porquê? Porque peritos, Angus Kung, etc., Chenu, Yves Congar, outros, muitos, muitos, muitos peritos, disseram, agora vamos criticar o comunismo, mas, atenção, o que virá a seguir não deve ser melhor. Deve ser melhor. E o Papa Francisco faz neste texto, neste discurso recente, uma profunda crítica também ao capitalismo selvagem. Quer dizer, fomos de uma ponta para a outra. E essa mediação, inclusive, deu-se já antes com o Papa Bento XVI, na Caritas in Veritate, que ele dizia, é tão mal uma coisa como a outra. Desrespeita a dignidade da pessoa, serve-se da pessoa como um meio para chegar a um fim. E, portanto, quebra logo um dos princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, o primeiro, a dignidade da pessoa humana, fundada na sua categoria de imagem e semelhança de Deus. Ora, nos tempos em que corre, eu penso que há muito, muito fruto a tirar desta reflexão social da Igreja. Vai trabalhar para onde? Vai trabalhar para longe. Vai trabalhar para quê? Trabalha para comer. Vai trabalhar para onde? Vai trabalhar para longe. Vai trabalhar para quê? Trabalha para comer. O homem faz da sua terra o horizonte no olhar. Faz da miséria para uma família sustentar. Quando chega na Babilônia, não pode trabalhar. Semana tem papéis, semana é ilegal. Vai trabalhar, trabalhar pra onde? Vai trabalhar pra longe. Vai trabalhar, trabalhar pra quê? Trabalha pra comer. Vai trabalhar, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai trabalhar. Grande cidade, privada de liberdade. Pequeno homem privado de oportunidade. Da sua terra sente saudade. A miséria que é a mesma se eu soubesse a verdade, eu não. Fugia da minha terra à procura do futuro. Polícia Babilônia é tiro no escuro. As leis só favorecem bandido do fato. Enquanto quem trabalha vive uma pedra no sapato. Vai trabalhar, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai trabalhar. Vai trabalhar pra longe. Vai trabalhar, trabalhar pra quê? Trabalha pra comer. Vai trabalhar, trabalhar pra onde? Vai trabalhar pra longe. Vai trabalhar, trabalhar pra quê? Trabalha pra comer. Vai trabalhar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar sobre o pensamento do Papa Francisco acerca da falta de emprego e da falta de dignidade no trabalho, que se transformam muitas vezes em escravatura. O Papa diz que uma sociedade que está organizada desta maneira, com uma concepção economicista, procura o lucro egoísta, fora dos parâmetros da justiça social, e que esta sociedade não está bem, não é justa e vai contra o próprio Deus, que quis que a nossa própria dignidade começasse com o trabalho. De facto, pelo que os meus convidados acabaram de referir, E que é um pouco o que o Papa tinha dito, quer dizer, o problema está, a meu ver, neste problema economicista, que leva, portanto, a este desejo do lucro, um lucro egoísta, como dizia o Francisco, sem valores, não é? Porque, portanto, o que é preciso é enriquecer. Agora, como? Pouco importa, quer dizer, pisando os outros, matando os outros, afastando-os, perdendo emprego, perdendo tudo. Isso, há pessoas que pouco sempre estão preocupadas com isso. Portanto, este problema é sempre o mesmo. A grande crise que hoje se passa é a crise, de facto, de valores. Eu atrevo-me a dizer isto. Há 30 anos, há 30 e poucos anos, eu acho que as empresas viviam, portanto, folgadas, de uma forma florescente, procurava-se criar empregos. Eu recordo-me que uma vez vi uma, já não sei de quem, era um bispo, mas já não sei qual, um bispo italiano que falava portanto, do trabalho, da dignidade do trabalho, e falava também das empresas. E ele dizia algo parecido com isto. É bom, portanto, que haja empresas e que elas, de facto, invistam os lucros a criar mais postos de trabalho. Mas, quer dizer, hoje passa-se exatamente o inverso. Hoje a preocupação não é criar postos de trabalho, a preocupação é acabar com postos de trabalho. É que o que faziam dois passa a fazer um. Quer dizer, isto é uma exploração, que as pessoas têm que fazer mais horas, as pessoas têm que abandonar as famílias, as pessoas têm que fazer deslocações maiores, as pessoas têm que se sujeitar. Quer dizer, isto de facto é se calhar isto é cíclico, não é? Porque os erros de hoje são certamente os erros de há muitos anos. Ora, se eu continuo a afirmar, tenho experiência disto, que há 30, 40 anos, portanto, as empresas viviam bem, criavam postos de trabalho em pequenas ou grandes empresas. Hoje vemos os bancos, as seguradoras, fecham escritórios, portanto, fazem acordos com os funcionários. A função pública passa pelo mesmo. Eu não sei, quer dizer, isto realmente impressiona. Depois, temos uma classe política, não é? Que esquece as pessoas, quer dizer, em vez de estarem para servir, estão para servir. Eu ainda há poucos dias recebi um e-mail que reenviei e que não era novidade para mim, porque eu penso que há 3 ou 4 meses aquele e-mail chegou-me também, e em que dizia algo parecido com isto. Os funcionários, não os políticos, mas os funcionários que estão na União Europeia, portanto, com 50 anos, reformam-se com 9 mil euros. Portanto, para eles, com 15 anos e meio, eles têm a reforma na totalidade. O que é que nós vemos? Para uns há tudo e para outros não há nada. E quando chega a hora de impostos, há que carregar naqueles que ganham menos, naqueles que têm menos, e os outros nada. Quer dizer, falas tanto de crise. Alguém está preocupado que a gente tenha mais 100 ou 150 deputados na Assembleia da República, que se calhar estão-se a atrapalhar uns aos outros? Alguém fala em reduzir? Nada. Quer dizer, portanto, a grande preocupação é cada um defende-se e os outros que extremem. Lá no, quando me referi aos valores, é que eu acho que a falta de valores não é só de quem detém o capital, é mesmo de quem trabalha. Eu desde criança que tenho reparado que muito poucas pessoas trabalham por gosto de se valorizar, por gosto de trabalhar, por gosto de produzir. Trabalham porque é necessário ganhar o pão de cada dia. Portanto, a falta de valores não é só de quem tem o capital. Aliás, o que o Sr. Melo estava a dizer, eu concordo plenamente, mas acrescento essa parte. Não é só de um lado que há falta de valores. E, por outro lado, mantém-se também uma outra questão, é que as novas tecnologias vão prescindindo da mão de obra e, portanto, há menos necessidade de trabalhadores. Agora, se as pessoas, com carências ou sem carências, tivessem a noção da dignidade do trabalho, inclusive, lembro de um caso de uma pessoa que me pediu, agora já deixou, já percebeu, que leva sempre o mesmo discurso, a perguntar se não sabia de um emprego. No entanto, ela desprezou o emprego porque achava que aquilo não estava compatível com a sua categoria social. Portanto, estar a servir um café, para ela era deprimente. O moral da história, há 2 anos que não tem emprego. Podia ter um emprego, mas não tem. Mas, quer dizer, eu acho que isso é muito complexo. A falta de formação das pessoas é tremenda. E quem trabalha ou quem dá trabalho está também errado. Quem dá trabalho realmente pretende só o lucro, ignora a pessoa. E quem trabalha também não trabalha para produzir, não trabalha para, olha, se vamos ao Gênesis, para realmente desenvolver a terra, não vai. E acho que isso para mim é o principal problema, é a falta de valores de toda a gente, dos que trabalham e dos que dão trabalho. Pois, eu creio que sim, que falou aí assim, pontos muito interessantes. E um que me saltou logo, portanto, é que muita gente que vive ao nosso lado tem a ideia que, de facto, o trabalho é um castigo, não é? Portanto, e por isso há que trabalhar. E gente culta que diz isso. Ainda não há muito pouco tempo, na televisão, por acaso salvo erro, era médico, que falou nesse sentido, o trabalho é um castigo. Portanto, o trabalho dá-nos dignidade, aliás, o próprio Papa disse isso. se nos lembrarmos do Gênesis, portanto, Deus logo no princípio disse, portanto, que sei multiplicai-vos e dominai a terra. Portanto, mas não, quer dizer, mas há de facto esta ideia. Portanto, o trabalho é um castigo e, portanto, vamos fazer o menos possível e vamos ver se fazemos o menos possível. E depois, claro, essa falta de valores cria esta desordem em que nós vivemos. Mas pronto, gostava de ouvir a opinião aqui dos restantes convidados acerca deste assunto. Dizia o arcebispo de então Lourenço Marques, hoje Maputo, em Moçambique, em 1970, por aí, que depois que Cristo trabalhou, todo o trabalho é virtude cristã. Portanto, se nós o encararmos por este lado, julgo que está desdramatizada uma parte dessa questão do trabalho, que é encarada como um castigo, uma punição e assim. Mas há aqui dois pontos que eu gostaria de não deixar fugir quando se fala do trabalho, que é este: a imigração e os que ficam. Os que partem hoje vão muito mais, muito melhor preparados do que iam aqueles que emigraram na década de 60. Foi o meu caso, eu parti daqui para Moçambique, então era uma província, chamava-se assim, província portuguesa, mas parti também para a imigração em 1962, completamente desarmado, à procura de um emprego, não se sabia bem qual, sem qualificação para nada, porque eu apenas sabia aquilo que fui aprendendo no campo, com as ovelhas, com os trabalhos agrícolas, conforme assim fui crescendo até à idade um bocadinho de poder emigrar, e fui. Comigo foram muitas centenas de jovens daquele tempo, sem preparação. Eu, concretamente, fui daqui com a quarta classe, de regressar lá com curso. Hoje as coisas passam-se ao contrário. As pessoas vão daqui, como já dissemos, ficaram caros aos pais, gastaram se calhar o que não tinham para poder dar-lhes um curso, uma preparação para o trabalho, e eles vão já, pelo menos, com essa segurança. Se encontrarem um trabalho que lhes diga respeito àquilo para que se prepararam, eles não têm que recear. Portanto, eu julgo que seria bom também desdramatizar um pouco isto, perante a inevitabilidade da imigração. Porque não estamos em condições de assumir. Ainda ontem ouvi mesmo a nível académico, acho que era na Universidade do Porto, os médicos que se formam não têm vagas quando saírem para no campo do trabalho. Portanto, estão a ver que há mais oferta do que procura, não é? Portanto, há mais pessoas, muitos deles terão mesmo que emigrar em médicos. Mas também muitas vezes eles não têm trabalho no hospital, mas podiam ter consultórios na periferia que não estão para isso, porque a periferia... Pois, é inferior. Estas coisinhas deveriam ser todas vistas. No sentido do trabalho. É? Todas estas coisinhas deveriam ser vistas. Perante a inevitabilidade, portanto, quando de facto não há outra solução, aqui no interior das nossas fronteiras, não há possibilidade, mesmo nos lugares assim um bocadinho mais do interior e inóspitos. Então, aí não há nada a fazer e as pessoas lá fora terão oportunidades que aqui não têm. Aí deverias também desdramatizar um bocadinho. Não é uma desgraça. Como não é uma desgraça trabalhar, também não é uma desgraça emigrar. Eu emigrei. E aquilo que eu consegui aquilo que eu consegui até hoje foi um bocadinho produto desse esforço que eu fiz e tantos jovens da minha geração que foram sem preparação nenhuma. Mas permita-me que colabore com a sua reflexão. Há hoje uma dificuldade que pode parecer que é um pouco nova a esse respeito da imigração. Claro que sim, com certeza o mercado português não tem forma de absorver esta quantidade enorme de recém-licenciados que tem. Quer dizer, nós falta-nos trabalhadores para trabalhos braçais, falta-nos trabalhadores para trabalho do primeiro e segundo setor e sobra-nos, temos excedentes enormes de gente para os serviços e comércio, quer dizer. Ou seja, nós precisamos de... há aqui uma redistribuição daquilo que também é, que eu penso que tem a ver muito com esta questão que a doutora Teresa falou, da concepção do trabalho, que não é clara hoje e não se forma não se tem esta consciência da concepção do trabalho correta, o que leva a que haja um certo estigma social de quem não tem um DR atrás ou coisa parecida. Então criou-se aqui também uma esquizofrenia, de tentar a todo custo favorecer certo tipo de especialização. Eu não, com este discurso não quero dizer que ela não deva ser feita. Deve ser feita. Deve ser feita de forma diversificada. Deve ser feita de forma diversificada. E eu acho que há opções de gestão desse processo que podia ser melhor, porque continuamos a formar a quantidade de alunos que estamos a formar em áreas que, sobretudo para a via de ensino, nós sabemos que não há sucesso nenhum. Os professores estão, o mercado está saturado, a função pública, não, o Ministério da Educação não absorve tantos professores, não é impossível. Para que é que estamos a continuar a criar expectativas? Por outro lado, a questão da imigração. Eu acho que, então, em primeiro lugar, deve-se redistribuir. Pensavam o que é o trabalho. Já vimos aqui que o trabalho não se funda erradamente, como de resto este foi um discurso que prolongou-se até ao Concílio Vaticano II. Via-se que o discurso bíblico, o texto bíblico que fundava o trabalho era a expulsão do paraíso. Trabalharás e terás que ganhar a terra com o suor. E daí vem o trabalho como castigo, não é? Deve-se ao Concílio Vaticano II, e já antes do Concílio Vaticano II deve-se a São José Maria Escrivá ter, no início do século XX, descoberto que o trabalho dignifica a pessoa, e ele é uma das grandes influências dos teólogos conciliares para mudar esta mudança de mentalidade, que o trabalho não é um castigo, mas o texto bíblico que funda o trabalho é: antes crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. Quer dizer, o trabalho, o mandato do Senhor para trabalhar não é depois do pecado original, mas é antes. Portanto, faz parte da dignidade da pessoa e da sua imagem e semelhança de Deus. Ora, chegado aqui a esta concepção do trabalho como uma colaboração com Deus na obra da criação, eu penso que temos então que mudar, primeiro, essa concepção que hoje existe na nossa sociedade portuguesa, de que só é válido o trabalho especializado em certas e determinadas áreas, não é? Há que criar-se uma cultura mais ampla, não é? E de perceber que certo tipo de trabalhos que podem nos parecer menos dignificantes são dignos na mesma, se forem bem feitos e se forem colocados ao serviço do bem comum. Não é? Nós vemos, vocês não sei se temos reparado, que há para aí um género de comunicação social que ultimamente tem aparecido em telejornais e fazem notícia com isso. Eu acho que aquilo é absolutamente ridículo. Um sujeito que era professor abandona tudo na escola porque não consegue, não sei o quê, e vai fazer uma quinta, e agora tem uma quinta de biológica, disto e daquele outro. E fala-se isso como se fosse assim uma espécie de mártir dos tempos novos. Coitado do homem que tinha... Não! O homem fez pela vida. Fez ele muitíssimo bem. Esse trabalho é tão digno, tão digno outro, como o outro. Se ele o fizer bem feito, se ele colocar aquilo ao serviço, ainda por cima tem outra forma de rendimentos que antes não teria. Excelente. Mas porquê é que fomos considerar, não é, que o agricultor, o empresário agrícola, que o empresário, que aquele que investe aqui, que acolá, é menos digno do que aquele que numa sala de aulas procura... Não, há aqui uma ideia errada, uma estratificação errada. Quanto ao problema da imigração, hoje o problema, o senhor professor falava que, claro, não é drama nenhum emigrar, mas hoje em dia nós temos uma classe que emigra, de facto, extremamente qualificada, e os nossos portugueses no estrangeiro, alguns deles se ingram e têm um sucesso enorme, um êxito enorme profissional e académico, mas não nos podemos esquecer que também temos ainda grandes massas de trabalhadores que vão para mercados que já estão saturados e que são mal recebidos e passam as passas do Algarve. Porquê? Porque essa massa de trabalhadores faz descer a massa salarial. É uma pressão para que a massa salarial nos países destinatários de imigração baixe. E nós estamos a começar a ter graves problemas. A Inglaterra, por exemplo, em que este governo conservador que está lá está a tentar criar mecanismos de regulação para a imigração. Não nos estamos a falar da imigração magrebina ou do que for, mas a imigração europeia, porque aquilo está a criar uma pressão nos mercados para baixar os lucros, que gera conflito social. Quer dizer, o britânico está lá, de repente vê que no seu hospital estão mais 20 enfermeiros portugueses e o hospital... Provavelmente são melhores que eles, porque o português lá fora é muito bom trabalhador. Exatamente. E cá dentro é muito bom preguiçoso. Portanto, esta é uma questão complexa, esta também da imigração, porque nem sempre a aceitação hoje... Portanto, também temos que criar aqui uma cultura de acolhimento, e isto extravasa as nossas fronteiras, e uma cultura de corresponsabilidade para evitar este género de conflitos sociais. Mas há uma coisa ainda em relação à imigração que eu acho que se dramatiza, como há o caso o professor dizia que não se dramatizasse tanto. É triste que nós estejamos a gastar dinheiro para que os outros vão trabalhar para outro sítio. Mas não podemos esquecer que quem vai trabalhar para lá vai aumentar o seu currículo. E trabalhar lá fora tem sempre uma projeção enorme depois, quando consegue voltar, em arranjar trabalho. Porque é sempre um enriquecimento trabalhar lá fora. Eu digo isto dentro da minha própria classe, quer dizer, eu aconselho sempre as minhas alunas, sem ter a crise, porque nas terapeutas não há crise, tudo quanto se, também há um sistema, não se formam, nós não formamos gente, e pelo menos no meu tempo na escola, e penso que continua, essa política continua a ser a mesma, não se forma se não vendo as perspectivas das necessidades que há para o país, das terapeutas. De resto não se abre vagas assim à balda. Mas a verdade é que essa gente, eu aconselho sempre as minhas alunas, é que se puderem, vão para fora um tempo, porque isso dá-lhes currículo e tem outra presença. Elas vão conquistar o mercado de trabalho com muito mais facilidade do que se não se tivessem saído de cá. Este quarto, aquele quarto, e todos se vão. Galiza, ficas sem ar, que possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e órfãs, tens campos de solidão, tens mãos. Deus que não vai entrar, coração. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo, às 9 e à segunda-feira, às 19. Neste momento, conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar do Papa Francisco e da falta de dignidade e da falta de emprego que vai ocorrendo por toda esta Europa, se não por uma boa parte do mundo. O Papa diz que uma sociedade que está organizada desta maneira, com uma concepção economicista, procura o lucro egoísta e foge, portanto, dos parâmetros da justiça social, e que esta sociedade não está bem, não é justa e vai contra o próprio Deus, que quis que a nossa própria dignidade começasse com o trabalho. Vamos, portanto, entrar na parte final deste programa, mas vamos continuar com o trabalho, com a dignidade do trabalho e com o que o Papa referiu. O Francisco, que há bocadinho esteve a falar, falou aqui, portanto, aqui de coisas interessantes, falou do estigma de quem não tem um DR. Se calhar por isso os políticos vivem tão obcecados e tão preocupados e têm que tirar DRs à força. Mas, de facto, pois não é isso que é o importante. Há pouco ele falou em São José Maria. São José Maria dizia que a dignidade do trabalho, pronto, não tem a ver com a qualificação de quem o faz, mas tem a ver com a qualidade que se faz do trabalho. E ele dizia muitas vezes que o trabalho de uma empregada doméstica podia ser mais digno do que o de outra pessoa com uma alta qualificação. Portanto, tudo dependia do trabalho que essa pessoa fazia e da forma como o fazia. Portanto, o próprio Papa Francisco disse há poucos dias, portanto, a dignidade não é o poder, a dignidade não é o dinheiro, portanto, a dignidade vem-nos do trabalho digno, não pagar o que é justo, não dar trabalho porque só se olha para os balanços. Isto vai contra Deus. O Papa referiu inclusive ao seguinte, o caso do Bangladesh, em que se vive com 38 euros por mês, e ele chamou isto um trabalho escravo. Eu não sei se querem comentar alguma destas situações, mas também pode ser, juntamente com isso, eu posso dizer ainda o seguinte: outra coisa que o Papa disse é que devemos fugir da vida cómoda, portanto, talvez não seja bem neste sentido que agora estamos aqui a ter, mas ele alertou para isso, para a vida cómoda, para o aburguesamento. Portanto, e dizia que não nos devemos fechar nas nossas próprias ideias, nos nossos próprios interesses. Portanto, que isso torna o mundo muito reduzido e que isso nos faz mal a nós e aos outros. É neste sentido que eu vou pedir mais um comentário nestes minutos que nos faltam até acabar este programa, uma vez que elas, na sua maioria, estas palavras na sua maioria, estão em contradição com o que a nossa sociedade pensa. O que é que lhes parece? Eu gostava de aproveitar estes minutos finais do nosso programa de hoje para precisamente tocar numa ideia que há pouco o Sr. Professor citava, o Bispo de Maputo. Que falava de que a partir do momento em que Nosso Senhor trabalhou, todo o trabalho passa a ser virtude. É de facto uma frase muito interessante. O que sempre fez confusão, já que estamos a falar hoje na dignidade do trabalho e daquilo que é o entendimento do trabalho para a doutrina da Igreja, a doutrina social da Igreja, sempre fez confusão quando analisava a vida oculta, estudava, meditava a vida oculta de Jesus, aqueles 30 anos em que Nosso Senhor esteve a fazer cadeiras e mesas. Sempre fiz esta confusão, como é que é possível o mundo a precisar de ser salvo e Nossa Senhora a fazer cadeiras e mesas, a humanidade a precisar da salvação e do Evangelho, Nossa Senhora a fazer mesas. Acho estranho. O Bantunes, numa entrevista que deu, dizia que a cruz de Nosso Senhor tinha sido feita pelo São José. Portanto, eu acho, eu sempre, ao olhar para a vida oculta, sempre fiz esta, sempre me interroguei. E o Catecismo da Igreja Católica, quando explica a vida oculta, diz-nos que Jesus não esteve entre parênteses naquele momento. A salvação, o Evangelho, não esteve entre parênteses durante aqueles 30 anos. O Senhor já fala-nos também através do silêncio da sua vida oculta. E a grande lição que nos dá é esta da dignidade da pessoa, que, como diz o Catecismo, santifica o trabalho que faz, santifica-se pelo trabalho que exerce e santifica os outros pelo seu trabalho. O trabalho tem assim esta dimensão sagrada, e por isso no programa de hoje, em que falámos sobre o trabalho e a dignidade da pessoa a ele associada, e sobre esta crise de emprego e sobre a justiça social que deve levar a que todos tenham acesso a se dignificarem e a se santificarem, se calhar a palavra são sinónimas, porque a verdadeira dignidade da pessoa humana está na medida em que ela realiza o seu projeto de salvação e portanto se santifica. No dia em que falamos nisto, eu penso que esta é uma ideia, não é? Também de esperança para tantos que se calhar nos ouvem e que têm familiares ou eles próprios que não encontram futuro para as suas vidas, que não sabem como é que hão de sair destas cadeias de escravidão em que estão, ou porque vivem um trabalho precário, ou porque estão há não sei quanto tempo a recibos verdes, ou porque veem o seu emprego fechar, ou porque não veem os seus filhos com acesso ao mercado de trabalho. Esperança é a palavra de ordem de que esta sociedade há de mudar, há de se tornar mais justa, e se nós todos fizermos um pouco por isso e mudarmos também mentalidades, foi o que hoje falámos muito, podemos encontrar uma sociedade mais fraterna, mais justa, onde todos tenham acesso ao trabalho, a realizarem-se na dignidade do trabalho. Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta mal pago e receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto mas nem calças tenho. Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito. Homem, fazias-me era rica em vez de bonito. É sexta-feira. Yeah. Suei a semana inteira. O povo aguenta, mas qualquer dia a bolha rebenta. De boca em boca nas redes sociais ouvem-se verdades que não vêm nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta que ris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me leve. É sexta-feira. Yeah. Suei a semana inteira. Honesto e eu aceito propostas. Os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar Euro Milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira. Yeah. Suei a semana inteira. Me arranjo. Eu lanço, certamente que a Sra. Teresa e o Sr. Professor Amadeu também querem falar ainda acerca disto, e eu também ainda tenho um bocadinho mais de tempo. Entretanto, eu levanto mais, não significa que não possam voltar a este assunto, mas aproveito até para colocar certamente a última questão, e que é a seguinte: outra situação que o Papa falou e que tem a ver também, que está inserida neste do trabalho, o Papa referiu-se a outro tipo de escravatura, que é o tráfico de pessoas. Portanto, vivemos numa cidade, digo eu agora, tão evoluída que leva a que as pessoas não olhem em meios para atingir os seus fins. Peço também um comentário, quem entender, acerca deste assunto. Eu acho que esse assunto merecia um programa, senhor. Não, acho que só duas ou três palavras, acho pouco. Sempre que se diz que não devemos dramatizar a imigração, desculpem que eu volto um bocadinho a isto, é exatamente para isso mesmo, para que se dignifique quem imigra e se dignifique quem já não pode imigrar, porque o problema torna-se mais dramático ainda para estes. Por causa da idade, por causa dos compromissos familiares, por causa de muitas coisas, não tem outra solução se não ficarem por cá. Então, que se lhes deem condições para que a vida se torne menos um calvário do que tem sido até aqui, e o que parece que, por visto, tudo aponta para que as coisas vão piorando ainda. Vemos que quem decide, os políticos, enfim, procuram estratégias que assegurem o seu próprio futuro, e depois as coisas vão aparecendo por aí com fundações disto, com não sei o quê, com subsídios, altos subsídios, fundações. Ainda há pouco tempo se falava de uma dessas que eu não vou agora mencionar porque é um bocado complicado, mas a gente chega à conclusão que hoje é um partido que tem o senhor fulano em tal câmara, depois amanhã vai fazer força para que vá um dos seus para a Presidência da República, e depois aparecem fundações com altamente subsidiadas. E isto são problemas muito complicados. Quando aparecem senhores que ultimamente aparecem na televisão, a gente já sabe que lá para a frente está à espera deles lugares chorudos. Portanto, esta desigualdade de tratamento das pessoas entre aqueles que estão no poder e têm possibilidade de se guindarem a altos cargos, e aqueles que não podem já emigrar, que não têm outra solução se não viverem agarraditos ao torrão que têm à porta, à leira ou à horta que têm à porta de casa para semear umas batatitas ou assim, não tem mais do que isso. Nós devemos olhar, dignificar mais esta gente que já não pode emigrar. E sobretudo devia haver mais coerência entre os nossos políticos, porque é uma das coisas que me fere francamente, e confesso que automaticamente mudo o canal, que já não estou farta de os ouvir, é que quer a esquerda, a chamada esquerda, que é também outra coisa que me irrita sempre, a esquerda e a direita, todas as pessoas que estão no Parlamento, seja qual for a ideologia que têm, eu até agora ainda não ouvi nenhum, os que combatem e os que clamam a favor da classe proletária, nunca ouvi ninguém criticar a brutalidade que se gasta na Assembleia da República para lotes almoços que todos os dias podem comer por 13 euros as melhores iguarias. Falou em 3 euros. 13. Mas podem comer de tudo o que há de melhor. Eu já vi as emendas. 13 euros, doutora Teresa, recorde-lhe, não é fazer o almoço. É começar o pequeno almoço da manhã e acabar no jantar da tarde. Portanto, começam de manhã com um pequeno almoço e acabam no jantar de 13 euros por dia a comer do melhor que há. Do melhor que há, e tudo quanto quiserem. Eles quiserem, podem ficar depois a dormir, como a gente já tem visto na Assembleia, pois eles já avalotaram. Uma vinheta esta semana muito interessante, que eu não fazia ideia, quer dizer, por causa da questão da... São milhões que gastam do Tribunal Constitucional, que vai fazer agora anos, e vão abrir o Tribunal Constitucional para que as pessoas possam ir. E lá naquele bar tune do público, o outro dizia assim: ai, então isso faz uma enchente de gente que lá vai ver. E o respondeu-lhe: claro que sim. Então não querem as pessoas ir ver um sítio onde as pessoas trabalham 10 anos e têm direito logo a uma reforma milionária? o mesmo tribunal que chumbou estas medidas todas, e eu digo, há aqui uma série de incoerências. Mais uma vez, é falta de valores. Há muita coisa que precisa ser corrigida. É uma agência de valores. Mesmo esse, há bocado, quando estão a falar das vagas, dos empregos, etc. Mas repare que o sistema está errado. Eu, no outro dia, quando ouvi dizer que este ano fecharam 1.600 vagas nas universidades, ou tudo, eu fiquei radiante da vida, ainda bem. Há menos gente a pensar que é importante só porque tem o DR e depois nega-se a qualquer trabalho. Esquece que realmente trabalhar é sempre digno, seja qual for o trabalho que se faça. Né? E não é preciso ter um DR atrás para se trabalhar. Sim, senhor. Portanto, o nosso programa está praticamente no fim, mas vamos sempre bater ao mesmo. O problema está na falta de valores, porque... Vamos usar para que realmente o Espírito Santo, que ainda foi Pentecostes há pouco tempo, ilumine toda a gente, os que trabalham e os que dão trabalho. E os que se intitulam pseudo-trabalhadores como são os do Parlamento. Pronto, então ficamos por aqui. O nosso tempo chegou ao fim. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 ou 8 dias, à mesma hora, se Deus quiser.